Rua do Flow é. E quem é a X no tom de diz? De volta raspando o chassi, o novo em si. E aí, em meio ao caos e não cair. E ai, tô no amor e trabalho, olha o que atraí. Quem é? Aumentar os fardos, aumentei os cargos. Largou quem achou amargo, doce desse trago. Arrumando estrago, tem quem compre, mas eu pago. E trago de volta pra nós quem é nessa história o errado. E quem é? Quem morreu de pé ou quem viveu sentado? E quem é? Na sua memória, quem é? Igreja ou a fé, governo Santa Sete, dando olé, carta branca pros pajé, batuque, palma da mão, candomblé pros irmão axé. E quem é? Você sabe quem é? Brasil é navios, índio de fuzil no barulho. Agora é a XL na porra do bagulho.